9023 já ultrapassou a área restrita? Tudo bem, Rafael. Quando ultrapassar o controle, irá autorizar o volta em 9036. Ok. Você para 2.500, o ajuste permanece autorizado para 3.66. 4.366, com 1.093. A 2.250 para 4.000 pés, o ajuste é 9.093. 4.000, ajuste padrão, obrigado. Para 2.500, é poste estabilizado no 3.66. Poste na 2.5? É para 2.500, está autorizado no 3.66. Ok, então, 2.500, está autorizado no 3.66, na 2.5? Afirmativo. 62500, autorizado, chama na final, 62500. Então, 093, torre na frequência, no 8995. 8995. Torre, voo 1093. 093, autorizado, vento 090, 059. Autorizado, pouso 90, voo 1093. A 265, torre Salvador, na frequência 8995. 295, Xanê 6225, bom dia. Salvador, Xanê 6225, bom dia. Xanê 6225, bom dia. Alfa Juliette, portão 8. Autorizado Brasília, nível 360, perdão no 7, 0, curva direita, da El Leda Motiva, Controle Salvador 120-8, transponder 5047. Autorizado nível 360, Brasília, Pesulou 97, via falada no 0 para a direita, Adel, Lida, Mônica. 308, controle 5047, transponder 3. 5047. Confirmação transponder 5047. Correto, 5047. Chame pronto, espere. Juliette, patão 9. Corrigiu, patão meia dúzia. Eita, Alfa, Juliette, meia dúzia. Né? Patão meia dúzia. Partiu, meia dúzia, senhor, meia dúzia, senhor. De Arbora, transição Elefa. Arbora, Elefa, obrigado. Prossiga. Me toma o corte dos motores. Quente. Qual a alternativa? Campinas. Autorizado táxi direito de taxi Índia, ponto de espera da 10, Tonho 1895, Senegal 03. Índia e monitora 2895, 1093, 3135. Ordem decolar, opção na 0, 0, 9, 0, grau, 0, 6, 9. Ordem decolar, opção na 0, 0, 3, 1, 9, 5, 3. Controle de Salvador, 0108. Controle de Salvador, bom dia, 3153. Controle de Salvador, bom dia, 3153, saída BL, não aceitou. 09, saída BL. Na 3153, contato radar, cima TG360 na saída da EL. 360, saída da EL, tá 3153. Autorizado, Leda. Leda, obrigado, tá 3153. Salvador, muito bom dia. É o Oceaner 6211 com a informação Golf. Oceaner 6211 autorizado por Galeão, nível 360, pelo número 857. Saída com curva direita, Dael, Leda, Irumi. Transponder 5065, controle 1208. Oceaner 6211 foi autorizado para o Galeão, nível 360, decola da pista 10, com curva direita, Nadael Leda Irumi, transporte 5065, prossegue pela superior uniforme 807 e o controle após 120.80. Protegimento correto, time pronto. Chamaremos, estamos na ponte de graça, Oceaner 6211. Salvador, bom dia, Chené 6225, formação Golf, autorização, Brasília. 6225, autorizado Brasília, via Zulon 17, nível 380. Pistão 0, curva direita, arbora elefa. Controle Salvador 208, transponder 5061. Autorizado Brasília, nível 380, marca UP Zulon 17, decolda 1-0, curva direita, arbora elefa. Controle 120.8 e aciona 5061, Chené 6225. 6225, resto em pronto. Demorado. Pano 7 com 147 a bordo, 315 alternando com 20 para o time. Autorizado táxi, a diretiva Taxi Índia, porque espera da 0, torre 1-1-8-9-5, que é negar no 0 no 3. Índia 2-9-5-10, a diretiva Taxi Índia. Autorizado, Xanamia 2 de novo, Xanamia 2 de novo. Decolagem autorizada no 0090 graus 069. Além de decola, até 3507. No 7, teclado 31, no controle instalador 1208. 208, obrigado, bom final de semana. Obrigado, tripulação também. Obrigado. Salvador 3517, decolado, passando 67. Contato radar, chamada eu 360, na sala da Arbo. Arbo 360. confirma novamente. Oxanã, 6211, para o táxi com 148 a bordo, Guarulhos 330. Oxanã, 6211, livre táxi à Índia, no ponto de espera da 10, frequência 18195, legal 10, 13. Ok, 1003 ajustado, táxi livre no ponto de espera da 10 via Índia, quando lá 1895, Oxanã, 6. 0093, 0093, pegou com direção da habilidade. Oi, Salvador, Oxanã 6211, pode esperar da 10 pronto. 1 autorizado, decola pista no 0100 graus, 069. Além da cola da 10, está na 6219. Autorizado com fins via Tropezulu 21, nível 360, saída Arbol, eleva, pois eleva boa posição nítido, contra essa ferrovia. Primeira coluna direita, transponda 5073. Autorizado 360, vamos levar a posição 21, para a décima direita, manda eleva. Fechamento correto, contando o busco no 093. Pode dar pra. Gente, Recife agora, muito obrigado, um bom final de semana. Realmente bom voo. Obrigado. 08, Oxanã 6211, muito obrigado, ótimo dia. Realmente. Ali, Salvador, Muito bom dia, Xanai 62, Uru Uru, passando 1.300 pés na sua escuta. 62, Uno Uno, bom dia, contato radar, segunda TJ 360, após 2.000 pés, Boileta. Após 2.000 pés, Boileta, Xanai 62, Uno Uno. Romeu 400, bom dia, prossiga na chegada ponto, descida para 4.000 pés, do ajuste 9.094. 4.000, poderia voar direto 3.666. 9, mantenha a escala, após a Lagoa do Esquerra, seu 3.68, para o Bernardo. 1.865, Brasília, autorizado via 2.117, nível 3.60. Saída a bordo, eleva primeira curva direita, transponde a 5075. Qual é a frequência de comandante? 120 decimal 8. Ok, 201, isso? É negativo, 120 decimal 8. Então vamos lá, Brasília, perdulou no 7, nível 360, árvore, eleva. Primeira curva direita, 5075, 1208 o controle. Protejamento correto, é porta franco busco no 865. Economia 48, chama-se a proa de Alagoinhas. Após Alagoinhas, eu volto Serra Vida 368 para evitar a temperatura. Volto Serra Vida 368. Alagoinhas, vou 360. Xané 6211, chame Recife na frequência, no 251. 251, Xané 6211. Bom dia. Táxi do voo 993, estamos com 75 a bordo, 2 horas e 50, Campinas alternativo. 093 autorizado, táxi via Índia, ponte Perdão no 0, resposta frequência 198, Expo 95, negar 10 no 4. 10 no 4, vai reportar a torre 1895, voo 1095. Meia, quatro, nove, desça para 2.500 pés, o ajuste 9.094, mantendo inicialmente o 3.68, aguardando o 3.66. Tá, vou descer a 2.500, aguardo. Posição 09, puxa pega para lá. 649, vou esperar a vida 366. Tá, o... No 649, vai manter o 368. Bem, está autorizado a RNAV, reporte o serviço 366. O Zulu Índia Oscar, se a gente confirma, Serra Golfito, Serra Bravo, Golfito, Governador Valadares? Se a gente aguarda com relação com o centro, Zulu Índia Oscar. Voo 1093, pode esperar o lugar. 1865 está presente, autorizado, puxa o contato. 1093 autorizado, ali ainda, colapso 1.0, vento 080 graus, 069. Esperado, 1.0, 1.0, autorizado, puxa o contato. Chama e torre na frequência no 8.95. 8.95. O 9.649. O 9.649 continua a aproximação, informa a área pista livre. Autorizado para uso pistão 0, vento 090 graus, 069. Peraí, meu foi 7. 093, colado aos 53, controle 120 da sua 8. 108, gol 1093. Silêncio de Osco, pronto, cópia. Oscar Serra Bravo Golf Vitor, autorizado no auto conforme plano de voo, nível 085 é disponível, decola pistão no site, curva direito, corredor axé, restrito 1 no meu pé, já está fora da barra, transponder 5107. Solo Xané 6225, feedback acionamento portal 62. Xané 6225, quanto é a posição, quanto é a equipe de solo, assim que põe então que se retaguarda, autorizado por os portais. Ok, após o táxi do 37 a calda, tá livre o push 6225, obrigado. Apresente direto a Rafa? Autorizado. Autorizado, 9093. Decolado aos 57, controle 120-8, crescendo com a Dacha. 108, obrigado. No 649, solo aos 57, livre à direita, Axi Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, informaremos antes da Juliette, 649.